O Paulo Carvalho criou um podcast chamado Caixa de Histórias. É um podcast literário que pretende proporcionar uma experiência diferenciada na apreciação dos livros. E me convidou para falar do meu livro, Me Engana Que Eu Gosto. Mas ele é progressista e eu sou coxinha. Bem, nós mostramos que as divergências políticas não podem ser maiores que a vontade de melhorar o país. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, são aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/itaucultural e facebook.com/auditorioibirapuera. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é a Tamires Marques, lá de União dos Palmares, Alagoas. Acabei de ouvir o último Café Brasil sobre o capitalismo de compadres e eu tô rindo demais com a ironia, porque assim, eu não concordo com tudo que você fala, mas eu consigo respeitar a sua opinião, porque você tem um modo divertido de passar a sua opinião. Eu acho que não agride as pessoas que discordam de você, mas tipo, a sua ironia é muito divertida. Eu tô impressionada, assim. Parabéns pelo trabalho e eu espero que você continue fazendo isso, porque é muito bom ter pessoas para discordar, até para repensar vários conceitos e produzir um conhecimento, né? Produzir um conteúdo que vale a pena, porque de que adianta você só ter ao lado pessoas que concordam com você, que sempre dizem sim para tudo que você fala? Como é que você vai evoluir? Como é que você vai repensar os seus conceitos, que nem sempre estão certos? Então, tá de parabéns você, Olalá, Cissa, é muito bom, é muito divertido, e eu tô rindo até agora do mimimi. Foi muito mimimi, foi o mimimi mais gostoso do mundo. Obrigada. Oi, Tamires, é isso aí, viu? Eu acho que você já ouviu a frase em latim, ridendo castigat mores, não é? Que pode ser traduzida como rindo se corrigem os costumes. Ela que fundamenta o meu trabalho e faz parte da intenção de criticar sem agredir. Às vezes ridicularizando, claro, especialmente quando eu uso a ironia. Tem gente que fica puta da vida, mas outros compreendem a intenção. Provocação. Eu quero você provocada, me amando ou me odiando, jamais indiferente. Aliás, eu falo disso no programa de hoje. Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, a Tamires receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. União dos Palmares nunca mais será a mesma. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Vamos lá então, o dois. Hoje eu quero com tremura. Na hora do amor, use Prudence. Muito bem, como eu disse anteriormente, o podcast Caixa de Histórias é um podcast literário que pretende te dar uma experiência diferenciada na apreciação dos livros. Sempre um trecho da obra é narrado, aliás, muito bem narrado pelo Paulo, e comentado, buscando apresentar novas obras para novos leitores e mostrando uma nova forma de consumir o conteúdo escrito. Com vocês, Caixa de Histórias. Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje, a gente tem um programa todo especial. Primeiro, a gente tem um convidado. Por favor, se apresente, Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires, eu sou o responsável pelo podcast Café Brasil e por um monte de iniciativas aí envolvendo o trabalho de divulgação cultural, política, social, através da internet. E é um prazer muito grande estar aqui com você. Paulo, esse trabalho que você está fazendo aí é sensacional, cara. A ideia que você teve de lançar um podcast e voltado para esse tema da cultura, da literatura, é um negócio muito legal. A forma como você está fazendo também é muito legal. Obrigado. Então eu estou duplamente satisfeito de estar aqui. Ah, que legal. Bom, hoje o podcast é especial porque, além do Luciano, da presença dele aqui, ele também está fazendo o lançamento do novo livro dele, não é isso, Luciano? Exatamente. É o sétimo livro aí que eu tenho o prazer de colocar. Ele é o sétimo filho, né, que eu tenho o prazer de colocar na Terra, né? E tem sido uma experiência muito, muito legal. Quem escreve sabe qual é a sensação de você receber o bichinho da gráfica, né, e pegar na mão aquela materialização de umas ideias que você um belo dia teve. Então eu tô nesse momento aqui passando por esse presente, né, de ter a sensação de estar com um produto novo sendo lançado. Legal. E o livro chama Me Engana Que Eu Gosto. E aí com o subtítulo, Dois Meios Brasis Jamais Somarão um Brasil Inteiro. Exatamente. Esse subtítulo eu acho que é fantástico e acho que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui. Sim. Você está lançando por editora? Na verdade esse livro aqui é um livro independente, né? Ele está lançado aí, se você olhar aí, está pela Reino Editorial e Café Brasil. Uhum. A Reino Editorial é uma editora que faz livros sob encomenda. Então eu fui lá, eu contratei a Reino, produzi o livro inteirinho, paguei por ele, ou seja, a tiragem é toda minha, né? Uhum. Comprei com eles um serviço de distribuição de independente, que é sempre a meia boca. Uhum. E tô lançando esse livro com o selo do Café Brasil na capa, com uma atitude aí independente, com todos os senões que o trabalho da independência tem no mercado brasileiro de editorial, né? Ah, tá certo. Bom, vamos ouvir um trechinho agora dele? Vamos lá. Capítulo 1-3. Não pretendo, nas próximas páginas, contar a história do Brasil dos últimos 12 anos, mas vou contar um pouquinho. Não pretendo ficar xingando partidos políticos e políticos em geral, mas vou xingar um pouquinho. O que eu pretendo mesmo é provocar o questionamento sobre o que é que nós, cidadãos comuns, podemos fazer para mudar isso que aí está. Não tenho receitas prontas sobre o que e como fazer. Tenho apenas reflexões que pretendem lançar luzes sobre as ferramentas que alguns manipuladores usam para fazer com que outras pessoas ajam da forma que eles, os manipuladores, querem. E vou aproveitar para comentar algumas coisas que aconteceram no Brasil, em especial a partir de 2012. Escrevo essas linhas no calor dos escândalos do Petrolão, quando o grito pelo impeachment de Dilma Rousseff corre pelas ruas. Não sei o que terá acontecido quando este livro estiver em suas mãos. Temo que nada. E é exatamente para que esse nada deixe de ser uma expectativa que convido você para seguir comigo, que sou apenas um cidadão comum, sem título de doutor, sem cargo político, sem nenhum grande feito além de ser mais um brasileiro indignado, que grita basta! Seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Capítulo 2. Sou da geração de 1956 e fui estudar na cidade de São Paulo aos 19 anos de idade. Recém-chegado do interior, eu era como aquele sujeito descrito por Álvaro de Campos. Eu era nada, nunca seria nada, não podia querer nada. Mas a parte disso, tinha em mim todos os sonhos do mundo. Eu parti para a briga. Era 1975, 76, 77. Fui para as ruas gritar, abaixo a repressão e pela volta do irmão do Enfio. Eu sonhava com um Brasil livre, justo, com educação, saúde, trabalho digno para todos. Imaginava que quando nossa geração chegasse ao poder, tirando da frente aqueles velhos que não compreendiam a voz das ruas, teríamos o país que queríamos. E foi assim que eu cresci, mas algo deu errado. 40 anos depois, aquele Brasil dos sonhos não aconteceu. É certo que o país hoje está muito melhor, mais rico, mais conectado, mais globalizado, mais cheio de oportunidades. Mas aquela justiça social, aquela harmonia sonhada pela garotada que foi às ruas, não aconteceu. Talvez o primeiro fator tenha a ver com a maturidade. Aqueles jovens que tinham todos os sonhos do mundo envelheceram, casaram, tiveram filhos e foram aos poucos percebendo que nem tudo é tão simples como parece. É preciso muito mais que vontade e energia para fazer com que as coisas aconteçam. É preciso atender aos mais diversos interesses. É preciso fazer concessões. E tenha ambição. O ser humano quer mais, quer sempre algo melhor. No processo de busca pelo algo melhor, atropela o altruísmo. Ou olha em volta, vê muito se dando bem, cansa de ser o otário e parte para fazer o que todo mundo faz. E entra no jogo. Outro ponto, o esfacelamento das instituições. Um dia vi Dilma Rousseff sendo interrompida e vaiada quando discursava numa tal Marcha dos Prefeitos. Na plateia, centenas de prefeitos, gente que exerce o mesmo poder de Dilma em suas micro-regiões, gritando, vaiando. E durante a Copa, o mundo todo ouviu, talvez sem compreender, o já clássico Dilma, vai... VTNC. Em ambas oportunidades, senti uma profunda tristeza. Não importava se, naquele momento, a presidente merecesse, mas ver a líder máxima do país sendo interrompida e vaiada daquela forma é triste. Demonstra que se perdeu o respeito pela instituição, presidência da República. Pode-se argumentar que foi merecido, que ela não faz jus ao cargo, que isso e aquilo... Mas era uma instituição sendo esfacelada. Perda total de confiança. Triste. Mais um fator. O cultural. O brasileiro tem a cultura de contemporizar, de deixar para depois, de perdoar, de dar o famoso jeitinho. Não gosta de punir erros, de chamar as coisas pelo nome que elas têm. Prefere jogar a culpa dos problemas em entidades inimputáveis ou em deuses e santos. E com isso, nos conformamos em conviver com o torto, com o incompetente, com o mentiroso, jamais cobrando as promessas feitas. Quer mais? Ignorância. Desconhecemos nossos direitos, trememos diante de uma autoridade, não sabemos como são as leis e os processos que orientam a sociedade, não sabemos estabelecer relações de causa e consequência. Ficamos desbundados diante de uma celebridade e assanhados com uma promessa, por mais absurda que seja. Achamos que porque apareceu na imprensa é verdade. E assim vamos comprando gato por lebre. Para nós, política é coisa de bandidos, desonestos e aproveitadores. Não é para quem tem boas intenções. Queremos distância dela. E agindo assim, deixamos o trono vago para os oportunistas. E depois fazemos aquilo que mais sabemos, chororô. Tem muito mais, mas vou resumir. Tínhamos todos os sonhos do mundo, mas falhamos ao não transformá-los em metas, ao não colocar em prática um plano de ação, ao não permanecer na luta. Quando nos formamos, tivemos que trabalhar, ganhar a vida, e ficamos ocupados demais, com nossos sonhos individuais, cada um por si. Os sonhos em comum ficaram para trás. E algo deu errado. Haverá aí uma lição? Capítulo 3. 1. Em 2003, lancei meu livro, Brasileiros Pocotó, reflexões sobre a mediocridade que assola o país, no qual tratei das pessoas que, tendo oportunidade de escolha, preferem seguir as celebridades, a mídia, a manada. Eu especulava se não seria isso a causa dos problemas que então enfrentávamos no Brasil. 10 anos depois, em 2013, ao fazer a conversão do livro para e-book, constatei como o Brasil se transformou em relação àquele que conheci até 2003. Refletindo sobre as forças que provocaram as mudanças, concluí que algumas foram fundamentais. A globalização, um jogo pesado no qual mergulhamos de cabeça, e de forma atabalhoada no governo Collor, sem saber direito o que nos esperava. Aprendemos que não existe mais espaço para o nas coxas, a dependência exclusiva da sorte e o jeitinho brasileiro que, se ajuda a sair dos apertos, é responsável por nos colocar em situações complicadas, quando não constrangedoras. A economia mundial. Em 10 anos, a China mudou o equilíbrio das forças ao mesmo tempo em que crises globais quebraram a confiança em determinados modelos de administração, até então consolidados, criando uma realidade muito diferente daquela de 2003. Mudança de gerações na iniciativa privada. Os velhinhos foram sendo substituídos pelos executivos mais moços, formados numa realidade muito diferente, mais ambiciosos, mais flexíveis, mais apressados e, evidentemente, menos experientes. Mudança de geração na sociedade. Transferência de poder dos pais para os filhos. Os marqueteiros focando na juventude, consumo exacerbado, conectividade e pressa. Pressa, muita pressa. A tecnologia, colocando em nossas vidas os smartphones, os tablets, os computadores e a internet, mudando a forma como interagíamos com nossos semelhantes e colocando em nossos colos o mundo, chegando a ser considerada como a responsável pela deflagração de algumas revoluções que poderiam mudar a cara do planeta. É exagero, mas é difícil imaginar a vida em sociedade sem a internet. E, finalmente, mais de uma década de administração petista, com a exacerbação das opiniões ideológicas, o incentivo ao conflito e confronto entre grupos com interesses específicos, as tentativas de implementação de uma agenda dita progressista que usa a democracia para atacar a democracia, a maldição da governabilidade e o império da mentira, a corrupção como instrumento político. Tudo sustentado pelo ex-retirante metalúrgico, que prometia o império da ética, mas que revelou uma única preocupação: o poder. Mas há um fator que entra em todas as discussões sobre os problemas do Brasil: a educação. Estamos assistindo à colheita de 40 anos de desmandos, incompetência, doutrinação e mediocridade na educação brasileira. A maioria dos idiotas que conheço tem diploma universitário. E sobre esse assunto, recebi um e-mail de minha amiga Jane Polo. A pocotização começou há muito tempo. Escolas medíocres, professores idem. Esse é o ponto de partida. Para onde vai toda essa gente mal formada? Ocuparam postos em todos os lugares. Mal formado não quer dizer que não tenha inteligência. A inteligência formada dentro de um padrão medíocre, sem princípios morais e éticos, formará indivíduos aproveitadores, exatamente do tipo que vemos aos montes. Meu pai dizia que a educação e a imprensa estavam nas mãos de inescrupulosos e que a colheita seria rápida e trágica. Tá aí. Colheita. É esse o nome que vivemos nesses dias de valores morais tímidos e sacanagens explícitas. Qualquer empreendimento que substitua profissionais bem formados por outros com fraca formação colherá perda de competitividade, queda na satisfação dos clientes, perda de participação no mercado, aumento de custos e burocracia. É natural. Mas o que significa gente bem formada? Atenção, senhoras e senhores ideologicamente estressados. Quanto mais bem preparadas, cultas, experientes e com formação sólida, mais as pessoas conseguem interpretar, julgar e tomar decisões com segurança e acerto. No entanto, fazer uma afirmação como essa neste país é um perigo. Serei rotulado de, no mínimo, preconceituoso. Estamos perdidos numa discussão imbecil que incentiva a divisão de classes, taxando de preconceituosos os que acham que pessoas com cultura, instrução e formação são mais capazes que os ignorantes, mal educados e toscos. Esta discussão transforma o termo elite em ofensa e humildade em pré-condição de competência, o que até nem seria problema se, para os que defendem essa tese, ser humilde não fosse apenas sinônimo de ser pobre, portanto, oprimido pelos burgueses. Putz, que conversa de dinossauro! Deixe-me voltar à colheita. Formação sólida não se resume à instrução. Envolve valores morais, referências e vivências. E os processos brasileiros de formação educacional e moral envelheceram, quebraram, ficaram ultrapassados. As escolas despejam no mercado gente cada vez menos preparada. A realidade mostra que os valores morais são relativos. A mídia, imprensa, propaganda, cinema, etc., incentiva o ter a qualquer preço. As referências são substituídas por celebridades. Um clima generalizado de impunidade faz com que ninguém se importe em dar respostas, cumprir promessas e entregar o que prometeu. Vivemos uma assustadora queda de qualidade nos processos que envolvem gente. Daí essa pobre colheita. E ficamos assim. De um lado a máquina, burocrática, fria e amarrada pelo controle. De outro, um monte de gente precisando de amor, atenção, carinho e compreensão. Aquelas viadagens que não cabem no nosso mundo competitivo. Sabe como é? Pois é. E assim vamos formando máquinas. Toscas máquinas, capazes de recitar a tabela periódica, mas incapazes de se emocionar com o verso de Cecília Meirelles. O superengenheiro, médico, advogado ou empresário, que não conseguem se emocionar com poesia, tem instrução, mas não tem formação. O Brasil precisa de mais que instrução. Precisa de formação. Só assim poderemos ter uma colheita que preste. É claro que outros fatos aconteceram em 10 anos, mas só os que listei já são suficientes para concluir. Vivemos em outro país, em outro mundo, muito diferente daquele de 10 anos atrás. E às vezes, chego a questionar se estamos melhores ou piores do que antes. Talvez estejamos apenas diferentes, preparados para sobreviver no mundo distinto daquele de sonho para o qual fomos criados e que nunca aconteceu. Uma coisa, no entanto, me assusta. E aí sim existe o perigo da pioria. A velocidade com que a ética dos resultados, de Maquiavel, tomou conta da sociedade. E um relativismo que faz com que as leis sejam flexíveis, interpretadas, contornadas ou até mesmo ignoradas, desde que não doa muito. O resultado é que neste novo Brasil temos a consciência do que é certo e errado, mas perdemos a capacidade de criticar, julgar e, principalmente, agir a respeito. O que une a consciência do certo e errado com a capacidade de análise e ação é uma coisa chamada caráter. Caráter. 10 anos depois, parece ser essa a matéria-prima mais rara na sociedade. Bom, Luciano, parabéns pelo livro. Você tem um domínio didático que é fantástico, né? Não é à toa também que você é palestrante há anos, né? Já vem exercendo isso. E aqui está muito bem argumentado tudo que você diz. Você poderia dar uma sinopse do livro? Posso, claro. Paulo, esse livro nasceu de uma perplexidade minha, né, aqui, que aos 59 anos de idade me vejo numa situação interessante, que é de estar saindo às ruas com o cartaz na mão, gritando contra os caras que estão afundando o Brasil e sabendo que esses caras com os quais eu estou questionando a posição é a mesma turma que estava comigo nas ruas 40 anos atrás, quando a gente estava de cartaz na mão, gritando contra a ditadura, pedindo a volta do irmão do Enfio, pedindo liberdade e etc. e tal, né? Então eu olho para isso tudo e falo, pô, cara, é a mesma turma que estava lá atrás, está hoje sendo questionada, eu estou na rua brigando, vários deles estão na cadeia presos por problemas éticos, eu tenho um problema com a corrupção gigantesco, e no entanto esses eram os caras que estavam comigo lá atrás, né? E eu parto da seguinte discussão, meu, o que deu errado, né? Cadê aquele Brasil que a gente sonhava lá atrás, que estava todo mundo de braço dado na mão, e de repente a gente está aqui hoje discutindo e tendo a sensação de que aquilo não aconteceu, que houve uma grande frustração. E no livro, então, eu parto desse princípio para tentar entender o que aconteceu nesses anos todos, né? E faço uma passagem histórica sobre os eventos aí dos últimos 2 ou 3 anos, sobre o julgamento do Mensalão, sobre as as passeatas, sobre os processos de comunicação, a marketagem política e sobre tudo aquilo que é utilizado para vender um peixe que no final se mostra não sendo assim tão generoso como ele parecia, né? Então, o livro nasce dessa perplexidade e é um livro escrito por um brasileiro que quer ver o país dar certo, né? Independente de correntes políticas ou ideologias e tudo mais, eu diria o seguinte, eu posso sentar na frente de qualquer cara que tem qualquer ideologia, qualquer posição política, e eu tenho certeza que o que eu quero é exatamente o que ele quer. Uhum. No final nós vamos sentar e vamos falar, cara, o que você quer? Eu quero um país digno, um país justo, um país onde eu possa ter tranquilidade de saber que meu filho e meus netos vão ter possibilidade de crescer, de evoluir com segurança, educação e tudo mais. Nós queremos igual. Uhum. O que vai acontecer é que cada um acha que para chegar lá é de um jeito, e aí a briga começa porque o meu jeito não é o jeito de quem tem uma outra opção ideológica, né? E aí a discussão começa, e grande parte dessa discussão está nesse livro aqui, né? É, o problema é que às vezes a gente fica discutindo mais justamente a questão do ideológico, o como, e às vezes parece que a gente quer ter mais razão do que ser efetivo, do que mudar alguma coisa, né? E isso é o que está aqui, né? 2,5 Brasil, jamais somarão o Brasil inteiro. Ele parte da premissa de que houve uma divisão, essa divisão foi intencionalmente construída ao longo dos últimos 12, 13, 15 anos, né? Uhum. Eu já apontava essa divisão lá atrás, no meu livro anterior, que é o Nós que Invertemos as Coisas, já falava de um desconforto, né? De falar, meu, pera um pouquinho, bicho, estão me botando aqui, eu contra os outros, esse negócio não vai dar certo, né? Uhum. E esse livro aqui é a consolidação dessa ideia, quer dizer, pô, houve um momento em que realmente mostrou que não deu certo, e talvez fosse hora da gente parar com essa história, juntar todo mundo para levar o país para um caminho que todo mundo quer, né? Eu acho que também tem um grande problema nessa questão, nesse dualismo simplório, porque justamente ele é simplório, você transforma uma questão em um simples a favor ou contra, quando as coisas são muito mais complexas. Não sei se você conhece, tem um artista que chama Tim Minchin, um músico americano, comediante também. Uhum. Ele faz sempre músicas com humor, com uma coisa ácida, e ele tem uma música que ele chama The Fence, né, que é a barreira tal, em que ele trata disso de uma maneira fantástica. Não, eu não conheço, eu vou procurar isso aí. No livro aqui eu escrevo, tem um pedacinho aqui que eu vou escrever sobre as gretas, né? Uhum. Onde eu parto de um vídeo publicado na internet, no YouTube, e que foi feito por um jornalista argentino. E esse jornalista, ele vai receber um prêmio lá na Argentina, e na hora do prêmio ele faz um discurso que, quando eu li, falei, meu, barbaridade, cara. Peguei o discurso dele e troquei Argentina por Brasil. E aí eu uso o discurso, e foi esse discurso dele que me deu esse aqui, 2,5 Brasis, jamais farão o Brasil inteiro, porque ele fala de 2,5 Argentinas, jamais somarão uma Argentina inteira, né? Uhum. E ele tá falando exatamente disso, ele tá falando que essa loucura de um para um lado, um para o outro, essa ideia de que se eu sou contra, eu sou contra o país, né? Que eu não posso ser oposição, que eu sou contra o país, ou que eu não posso estar a favor, que eu também sou contra, ele coloca isso lá e fala, cara, isso aí criou uma barreira onde eu perdi um monte de amigos, cara. Então ele vai receber o prêmio e ele fala, tem muito menos gente que eu cumprimento aqui hoje do que eu cumprimentava há tempos atrás, porque essas pessoas não falam mais comigo porque eu me tornei um inimigo delas ao manifestar que eu sou oposição a tudo que tá aí, né? E ele chama isso de greta, né? A greta é um eu faço um paralelo aqui com a viagem que eu fiz pro Everest, e falo que são as gretas do Everest, né? Que é, você precisa passar de um lado pro outro, tem um buraco gigantesco, que é uma greta, e tem que vencer essa greta. Sem passar por ela, você não consegue subir a montanha, né? Uhum. E com ele diz a mesma coisa. Essa greta transforma num buraco gigantesco que botou metade do país de um lado, metade do outro, e no final das contas, cara, ninguém vai chegar em lugar nenhum. Então, eu acho que tem tudo a ver com essa ideia da fence aí, né, da cerca que o cara discute lá, que é essa construção de muros que são inexpugnáveis. E, de repente, eu vou estar questionando com você, e eu não estou mais questionando o mérito das tuas ideias, mas estou questionando a origem delas. Então, nenhuma ideia que venha do Paulo pode ser boa, porque o Paulo é de uma posição política que é diversa da minha. O Paulo é um petralha, eu sou um coxinha. Nada que um petralha diz pode ter crédito, nada que um coxinha diz pode ter crédito, portanto, vamos nos matar os dois e dane-se o que vem adiante, né? O Brasil tá desse jeito, cara, todo mundo com os nervos à flor da pele e realmente isso não é bom para ninguém, viu? Falta um pouco mais de de calma, né? Você, quando você cita que até Hitler disse coisas interessantes que você pode pensar, é interessante, né? O capítulo que você fala da gordura, né? Esse capítulo foi um artigo, foi muito engraçado, né? Porque eu tenho eu publico toda semana duas frases legais no Facebook, nas mídias sociais. Né? Essa frase sai lá num cartazinho, a frase escrita com assinatura embaixo. E, cara, eu boto frases legais de qualquer um, de qualquer lugar. Então eu publiquei uma frase do Hitler, muito interessante, eu não me lembro até que frase foi, mas eu botei uma frase muito legal. Bicho, o mundo veio abaixo, onde os caras vieram me xingar porque eu tava dando espaço para um animal como Adolf Hitler, né? Uhum. Publiquei uma frase também sobre uma frase muito legal do Mao Tse-Tung, uhum. E foi a mesma coisa, cara. Os caras caíram nas minhas costas, dizendo um absurdo, onde é que já se viu você falar desses caras? Eu falo, bicho, ninguém falou da frase. Sabe, ninguém discutiu a frase que os dois falaram, que eram frases muito legais, e foram focar em quem disse a frase. Quer dizer, bicho, calma, peraí. O fato do sujeito ser um animal e dizer para mim que a lei da gravidade existe, eu não posso contestar, cara, ele tá certo. Ela existe, é verdade que existe. Por que, que eu vou dizer que não existe só porque foi ele que disse, né? É aquela máxima de que até um relógio quebrado fica certo duas vezes por dia, né? É, a questão toda é você saber se ele está certo na hora que é preciso, né? Uhum. Então, realmente, essa coisa que nós estamos vivendo nesse momento aqui não está muito boa, não. O Brasil está perdendo tempo, está perdendo recursos, está perdendo energia. E, de repente, eu me pego aqui pronto para responder um post de um cara que me xingou aqui. Eu falo, cara, o tempo que eu vou levar redigindo uma resposta para esse animal é o tempo que eu podia estar criando um negócio legal para publicar para todo mundo ler, entendeu? Uhum. Então, para, eu não posso perder meu tempo, perder minha energia nessa discussão que não vai levar para lugar nenhum, né? Então, é mais ou menos isso que eu tenho discutido também no subtexto do livro. Eu tenho esse tipo de discussão aqui, que ela independe da tua vertente política, e até eu faço questão de abrir o livro e deixar muito claro, cara. Eu abro o livro e falo, atenção, senhoras e senhores, eu vou dizer aqui quem sou eu, em quem eu votei, o que eu acredito e qual é a minha postura. Quando você terminar de ler essa minha apresentação, você não pode mais reclamar de que lá no meio do livro, ah, esse cara é um coxinha. Não, eu já assumi isso lá no começo, para quem leu o restante do livro saber exatamente quem foi que escreveu. E eu acho que esse tipo de transparência é que também anda faltando muito por aí, sabe? Ah, legal. Bom, mas é interessante você falar isso, porque justamente é o assunto que eu ia trazer agora, que você começa, então, colocando a sua posição política, uhum, um pouco mais liberal, né, e mais o que hoje é dito até de forma demonizada de direita, né, o que, uhum, que é uma baquice também dizer de uma forma demonizada. São duas linhas de estudo, como você disse, duas linhas que buscam prosperar, né, a sociedade. Você demonizar, não acho que é a melhor saída. É, nenhuma das duas é dona da verdade. Quem defende como um militante radical uma das duas não vê os defeitos que elas têm, né? Uhum. E eu também não gosto de ficar nessa discussão da dualidade de direita e esquerda. Acho que ela não contempla mais a realidade que nós estamos aqui, né? Então, se alguém me pedir hoje para fazer uma definição, eu falo o seguinte: olha, eu quero discutir sobre que tamanho tem que ter o Estado brasileiro. E para mim essa é a base da discussão. Uhum. Você quer um Estado muito grande ou quer um Estado muito pequeno? Eu defendo o menor Estado possível, e aí eu vou entrar em choque com os caras que defendem o maior Estado possível, uhum, porque essa rotulação vai levar essas discussões para aquela redução novamente. É o seguinte, o Luciano é um cara que defende o mercado e eu sou um cara que defendo o bem-estar social. Uhum. Se o Luciano quer o mercado, ele não quer o bem-estar social. Se eu quero o bem-estar social, eu não quero o mercado. Isso está absolutamente errado, porque as duas coisas são absolutamente conectadas uma à outra, né? Uhum. Eu não consigo ter bem-estar social se eu não tiver uma economia extremamente bem conduzida, se eu não tiver a liberdade para investimento, se eu não tiver liberdade para que as coisas aconteçam, eu não consigo produzir a riqueza suficiente para poder distribuir. É simples assim, né? Uhum. Então, esse nível de meter um rótulo no cara, dizer que é de direita e começar a tirar sarro, isso é uma bobagem, cara. Isso é um absurdo, sabe? Não, é justamente, eu acho que essa definição de direita e esquerda já está muito antiga, as coisas já evoluíram. Uhum. E assim, dizendo a minha posição, então, para quem está ouvindo o podcast também conseguir identificar os discursos, eu sou um pouco mais à esquerda, vamos dizer assim. Uhum. Não sei se seria centro-esquerda. Como a gente falou, isso é uma coisa antiga. eu acredito numa intervenção do Estado no sentido de que eu acho que igualdade para mim não significa todo mundo ganhar a mesma coisa, todo mundo ter exatamente um carro igual ou uma linha de montagem, longe disso. Igualdade para mim é igualdade de oportunidades, ponto. Sim. E eu acredito numa intervenção do Estado para diminuir as dificuldades, sabe? É para como na largada todo mundo largue do mesmo ponto. E eu acho que o Estado tem que diminuir um pouco essas distâncias, nesse ponto. E às vezes diminuir as distâncias é justamente enxugar também o tamanho do Estado. Nem sempre é através de uma medida intervencionista é a melhor forma. Então essa é a minha posição política. Sim, e acho que não há nenhum choque nas coisas que eu digo, nas coisas que eu coloco aqui, porque eu também eu acho que o Estado, eu não sou um anarco-capitalista que defende Estado nenhum, eu defendo que o Estado tem que existir sim, e ele tem que ter um papel de primeiro de juiz, né, de arbitrar determinadas coisas e de facilitar a vida de quem quer fazer acontecer, cara. O Estado não tem que ser dono de coisa nenhuma, mas ele tem que ser o cara que facilita para que a gente consiga fazer as coisas acontecer. Ele não pode ser um instrumento de complicação na minha vida, sabe? Ele não pode estar aí para dizer para mim o que, que eu devo ou não devo escolher, como é que eu devo gastar meu dinheiro, onde é que eu posso colocar. Ele não pode estar aí para criar barreiras para quem quer fazer acontecer, né? Ele tem que estar aí para me facilitar a vida, cara. Ele tem que me fazer com que eu queira correr riscos, e quanto mais risco eu correr, mais eu investir, mais eu criar de valor, mais eu vou gerar impostos, mais emprego eu vou gerar para mais gente. Então esse devia ser o papel dele, sabe? É um papel de promotor desse crescimento e tudo mais. E ele tem que atuar como o bombeiro que vai resolver os problemas que são pontuais. Então, cara, eu tenho uma seca terrível no Nordeste, eu tenho as pessoas passando fome, eu tenho brasileiros lá no interior passando muito mal que precisam ser socorridos. Cara, é função do Brasil ir lá, e ele pode ir como Estado e conduzir um processo de ajuda para essa turma toda. Ele não tem que ser o dono do caminhão que vai levar água. Ele não tem que ser nem o dono da água, né? Mas ele tem que ser o cara que vai criar condições para que a água chegue até lá e chegue em condições de ser consumida, em condições de ser, se tiver que ser comprada, em condições de ser comprada por gente que não tem dinheiro, entendeu? Então eu acho que tem posições e a questão toda é você equilibrar isso tudo, mas essa é uma discussão como essa que nós estamos tendo aqui, cara. Numa realidade como hoje de 2015, cara, com o Estado brasileiro do tamanho que ele é, cara, nós estamos falando de uma dimensão paralela, cara, não estamos falando de realidade, né? O Estado brasileiro cresceu a um nível tal que isso aqui é ingovernável, cara. Ele se transforma num ser que tem vida própria, bicho. Associado a isso, a gente tem um problema de má gestão também muito grande, que complica mais as coisas. Claro, e aí você começa a ver a consequência disso tudo. O que, que é? É a corrupção não é causa, ela é consequência. Você começa a ver a falta de competitividade, a baixíssima produtividade que o Brasil tem. Isso tudo são consequências, cara, de um problema muito maior que está na raiz. E a discussão dessa raiz é onde a gente vai trombar ideologicamente. Né? Eu sou pelo livre mercado, cara. Eu acho que na raiz é o seguinte: o mercado é que tem que tomar conta e tem que botar os caras que quiserem empreender e dizer o seguinte: bicho, o problema é teu, empreenda, e se você for mal, você vai quebrar, entendeu? E agora quer resolver? Vamos lá, tô te dando toda a chance de resolver, vai e resolva, e corra o risco. Agora, se o mercado não comprar você, não venha pedir ajuda aqui, porque eu não vou dar, você vai quebrar, né? Então, essa possibilidade de você oferecer esse risco para as pessoas que queiram correr o risco, para mim é que tá na raiz dos acontecimentos. E no Brasil não é isso que está acontecendo, cara. É tudo complicado, bicho. A burocracia é um negócio brutal. Eu não tenho incentivo para investir, cara. Se eu for pegar dinheiro, o dinheiro que eu vou pegar, eu vou pagar um juro que é um negócio absolutamente absurdo, cara. Eu invisto dinheiro no banco para receber 0,9% ao mês. Se eu emprestar o dinheiro do banco, eu tenho que pagar 4% ao mês, 8% ao mês, cara. Então, tá tudo errado, sabe? Tá tudo desmontado. E tem gente se dando muito bem nesse processo, né? E o mais interessante é que quem tá se dando muito bem nesse processo nunca se deu tão bem quanto durante esse governo que se diz o governo popular, o governo dos pobres, né? Então é esse nó que eu estou discutindo também nesse livro aqui, para dizer o seguinte: havia uma proposta maravilhosa que muita gente comprou e que, de repente, na hora que foi ver, não era bem assim. Aí, pô, estou me sentindo traído, estou me sentindo que... Cara, nada do que está acontecendo aí é novidade. Quem tinha dois neurônios em 2006 começou a sacar que o caminho final, se as coisas continuassem como estavam, era o que ia acontecer hoje. É. Só não se contava com um elemento novo que surgiu no meio do caminho, chamado Dilma Rousseff, cara. Uhum. É, esse foi o elemento que deflagrou a coisa numa velocidade que ninguém imaginava, né? Que pudesse ser tão rápido. Foi o elemento Dilma Rousseff que derrubou tudo que havia no meio do caminho. Quer dizer, se havia alguma esperança. Se você tinha, durante os dois primeiros governos do Lula, um maluco como o Luiz Inácio Lula da Silva, completamente destrambelhado, incompetente, mas rodeado de gente que conseguiu botar ele nos trilhos. Cara, ele teve um ministro da economia que ficou com ele quase o mandato inteiro, cara. Uhum. E o cara botou ordem. Ele tinha um Palocci do lado dele dizendo, cara, vai devagar, mantém. Ele tinha uma equipe em volta dele que, bem ou mal, manteve as coisas andando. Uhum. E a Dilma, quando entrou, cara, não tinha mais nada, cara. Não tinha mais ninguém em volta dela, só tinha um bando de alucinado. E o que deu foi isso que nós vimos aí, cara. Uhum. É, tá acontecendo agora aqui. Que, de novo, nada disso é novidade, cara. Quem tinha dois neurônios sabia que isso ia acontecer. E quem entrou no canto do cisne vai passar por aquilo que eu tô descrevendo no livro. Então, no livro eu conto que processos foram esses que foram usados para criar essa ideia de que vivíamos uma realidade que não era a que a gente vivia, prometendo mundos e fundos, falando uma mentira gigantesca que as pessoas olham para aquilo, sabem que não vai acontecer, mas acreditam naquilo, né? Uhum. Então eu falo bastante no livro sobre esses mecanismos que são usados pela direita, pela esquerda, pelo meio, pelo fascista, pelo comunista, pelo capital. Todo mundo usa essas ferramentas, né? Uhum. E a minha ideia com esse livro é alertar as pessoas para que, meu, fique esperto, né? Quando você ouvir coisas acontecendo assim, saiba que tem alguém criando ou pintando uma realidade que não é aquela que vai acontecer. E a intenção dessa pessoa é fazer com que você se comporte de um jeito que ela quer. Uhum. E não necessariamente do jeito que seja o melhor para você. É, eu dividiria o livro em dois momentos. Um momento que você faz a análise do discurso, né? Uhum. Se aproxima até próximo de análise de falácias, né? Sim. E jogos de manipulação, e uma segunda parte onde você analisa eventos atuais colocando a sua posição, seu posicionamento. Sim. Né? Concorda com isso? Eu acho que sim, pode ser sim. Uhum. É, não foi intencional, tá? Na verdade, esse livro ele nasceu, ele é uma reunião de artigos que eu andei publicando ao longo do tempo, por isso ele tem uma certa... como é que uma certa coerência histórica, né? Eu vou trazendo os eventos, eles estão sempre agrupados os eventos, uhum. Mas e depois que eu agrupei, aí eu reescrevi para fazer com que isso tivesse um determinado ritmo, né? Uhum. Então não houve essa ideia de fazer a primeira parte será assim, a segunda parte será assado. Ele nasceu uhum. como uma necessidade de explicar uma história, né? Então se você conseguiu dividir assim, pô, legal. É uma forma de ver o livro. É. Até porque, para você entender melhor os argumentos da segunda parte, você precisa estar instrumentalizado com as coisas que você diz na primeira parte. Sim, pode ser. Né? Pode ser. Bom, mas aí, então, que aí vem talvez uma crítica, vamos dizer assim. Uhum. Não é bem uma crítica, mas vamos lá. Eu entendo muito quando você fala que a mídia tem de ser oposição. Sim. Mídia, situação, não é mídia, é uma outra coisa, é propaganda. Sim. Né? Porque eu entendo que o papel que a gente tem que ter de crítico do governo, seja ele qual for, sim. a gente tem que ter um papel de crítico. Sim. E isso é um grande problema na mídia do Brasil. Você vê uma mídia polarizada em que tudo que um lado faz parece que é fantástico e tudo que o outro lado faz é o inferno. E não é assim. Os lados fazem, às vezes acertam e às vezes erram. Como a gente começou aqui no começo, até Hitler tem frases que fazem sentido, né? Sim. Então... a gente está num nível da mídia tão pobre que a gente não tem essa reflexão, né? E aí, diante disso, você claramente se posiciona como um crítico do governo. Sim. E por isso, quando você explica todos os mecanismos de manipulação, tudo, você sempre usa exemplos do que o governo está fazendo. Sim. Justamente, como eu disse, eu entendo você utilizar o governo para isso, porque justamente faz parte da tese do livro uma crítica sóbria sobre o governo. Mas aí abre um espaço que parece que a oposição não faz isso, e todos os pontos que você cita também são usados pela mídia contra o governo, né? Uhum. É, na verdade o que o pessoal me critica muito aqui, né, falando, cara, você só fala mal do PT. Meu, eu falo mal do partido que está no poder e que tem a decisão sobre o que vai acontecer com o futuro do Brasil, ponto. Uhum. Se lá no poder tivesse o PSDB sentado lá, eu ia estar metendo a boca igual, cara, porque eu não estou amarrado com nenhum desses caras aí. É, não sou amigo de nenhum deles, não tenho simpatia por nenhum deles. Eu acho, e eu escrevo no livro isso aqui, uhum. eu declino no livro, falo, olha, eu votei, quando chegou na hora H, eu votei no Aécio, como teria votado no Serra, ou em qualquer outro nome que fosse do PSDB, por absoluta falta de opção, né? Uhum. Porque eu sabia o seguinte, eu não vou votar de jeito nenhum em nenhum candidato que venha do PT, explico com detalhes no livro por quê, e vou votar na oposição. A oposição no segundo turno, quem era? Era o PSDB, votei no PSDB. Uhum. Se a oposição fosse a Marina, eu teria votado na Marina, né? Então, a minha posição é o seguinte, quem é o partido que detém as rédeas do poder do Brasil? Uhum. É o PT. Estou descendo o pau no PT. Amanhã vai subir o Partido Novo, prepare-se o Partido Novo, porque eu vou descer o pau no Partido Novo também, né? Uhum. E as pessoas não se conformam, não. Para você meter o pau no PT, tem que meter no PSDB. Cara, eu quero que o PSDB se foda, entendeu? Uhum. Eu não tô nem aí com esse partido, cara. Para mim é um saco de gato, é um bando de sujeito que quer o poder de qualquer jeito. Os caras não se entendem lá dentro. Eles são de esquerda também. Uhum. Também tem um viés, que é um viés de criar imposto, de botar a estrutura do governo gigantesca, e não tenho simpatia por nenhum deles, cara, né? Então, e não é porque eu tô metendo a pau um que eu tenho que falar bem do outro, ou mal do outro, cara, uhum. Isso não existe, né? Quer dizer, é aquela história do, olha, eu tô roubando, mas o outro também roubou. Cara, e daí, né? Uhum. Teve um cara que tava discutindo aqui comigo, eu falei, cara, você quer entender o que tá acontecendo com o Brasil? E eu sugiro que ele assista o Jurassic World, né? Vai ver o filme que você vai entender o que está acontecendo com o Brasil. O que acontece com a série Jurassic Park? Durante toda essa série, o Tiranossauro Rex, os Velociraptors e os humanos se matam. Estão se matando entre si, né? Uhum. Se você deixar um mata o outro e não tem jeito. Até que você chega no filme novo, lá vem um spoiler. Quando os caras criam um super dinossauro novo geneticamente e nasce um bicho novo, que é um bicho que ameaça o Tiranossauro Rex, o Velociraptor e o ser humano. E aí, num determinado momento do filme, o que acontece? Os três antigos inimigos estão reunidos para ganhar do bicho novo, que é o maior predador de todos, né? Uhum. Então, o que está acontecendo no Brasil agora é exatamente isso, cara. Tem um grande predador que está levando o Brasil à bancarrota e que tem que ser tirado de lá e ser derrotado. E aí os caras vêm questionar, ah, mas você quer tirar Dilma para botar no lugar o Temer, que é tão ruim quanto? Eu falo, bicho... Tem um dinossauro comendo a minha perna e você tá querendo que eu me preocupe com outro dinossauro que não chegou ainda, cara. Desculpa, cara, eu tenho que tirar esse cara da minha perna aqui, é ele que vai sair agora. Quando eu tirar esse cara daqui, eu vou me preocupar com o segundo que vem aí, né? Uhum. E a minha tese é a seguinte: se a gente conseguir, de alguma forma, com essa pressão toda, derrubar esse governo que está aí, o próximo que subir vai subir apavorado. Porque ele vai saber que se ele chegar lá e começar com gracinha, nós vamos derrubar ele também. Uhum. E não importa quem seja ele, cara. Ah, mas aí vão vir os amigos do rei. Que rei, cara? Amigo de quem? Ah, vão vir os banqueiros. Cara, os banqueiros já estão aí. Já fazem parte desse governo que está aí. Ah, vão vir os industriais. Os industriais já estão aí. Já fazem parte disso tudo que está aí. Então não existe mais essa coisa lá. Tem uma oligarquia de um lado. Cara, a oligarquia tá aí, ela faz parte desse governo, né? Esses caras estão tudo junto, misturou tudo, cara. Tem Sarney, tem Maluf, tá todo mundo junto, virou uma casa da mãe Joana, né? E a opção que você tem é um outro grupo que é muito parecido com esse, que quando assumir o poder, vai assumir cheio de dedos. Uhum. Porque pisar na mandioca, cara, nós vamos estar arrumadinho, a gente vai estar com tesão, o brasileiro vai estar sabendo que tem força e vai trabalhar para derrubar esse segundo cara que entrar aí. E se o terceiro que entrar for ruim, a gente derruba o terceiro também, cara. Uhum. Até uma hora conseguir acertar, né? Então a questão toda não é definir que tem que bater em todo mundo igual. Não, cara, eu tenho que tirar o primeiro bandido. Uhum. E aí eu vou focar no segundo bandido e depois no terceiro bandido. Sejam eles quem forem, né? Bem. Ou venham de que partido vierem, né? Entendi, assim... Basicamente, do livro, você não fala de outros partidos, porque também não se trata do assunto do livro. Na verdade, em vários momentos eu estou dizendo aqui, quando eu estou falando das técnicas, uhum. Eu digo no livro claramente, ó, isso aqui é usado pela direita, pela esquerda, pelo centro, isso aqui é usado por gente de todas as matizes, né? Uhum. Mas os exemplos que eu tenho colocado são exemplos de fatos que têm acontecido sistematicamente e que chegaram às barras dos tribunais no Brasil, né? Então, eu, durante vários capítulos, eu analiso a questão do Mensalão, porque foi um grande momento da história do Brasil e que traz dentro dele, embutido nele, muitas coisas muito legais, cara. Cara, quem é que podia imaginar, alguns anos atrás, que ia haver um processo como esse que está acontecendo aí, uhum. Mensalão seguindo de Petrolão, uhum. E você vê dono de construtora na cadeia, cara, onde que se podia imaginar isso, né? Uhum. Então tem coisas muito positivas que estão acontecendo e que a gente tem que olhar para elas e defendê-las, sabe? Eu quero ir para a rua, uhum, com um cartaz na mão. Não é pedindo impeachment da Dilma, não. Eu quero um cartaz na mão dizendo o seguinte: Lava Jato até o fim. Né? Uhum. Lava, que apure tudo, cara, e que bote na cadeia todo mundo que estiver envolvido. Se apurar que existem problemas envolvendo a presidenta, que ela perca o mandato dela, né? Uhum. Mas que esse processo de apuração, essa liberdade para apurar, continue existindo, e que isso seja parte desse grande ganho que o Brasil teve a partir da Constituição lá de 88, né? Que foi ter instituições sólidas e independentes, que a gente conseguiu manter isso até agora. Isso é muito bom, né? Uhum. Olha, dentro disso que você falou, primeiro eu quero dizer que eu, na última eleição, votei na Dilma, e eu votei em parte por conta disso que você falou, de que todos são iguais. Então, a única diferença que eu conseguia ver entre um partido ou outro é que um tinha uma inclinação mais em investir em projetos sociais, e tinha alguns projetos sociais que eu via que, ó, tá funcionando até aqui. Mas aí, quando você tem uma gestão péssima do jeito que tem, tudo vai para baixo, né? Então não adianta nada. O projeto social, por si, ele não se sustenta. Uhum. Ele tinha uma hora, o dinheiro acaba. Sim. O dinheiro acabar, como é que você faz? Tira, como está acontecendo agora, tira. Vamos tirar o Minha Casa Minha Vida, cara? E agora, bicho, né? Ah, sim. Não, e justamente o primeiro governo do Lula foi tão elogiado porque ele tinha uma certa preocupação de gestão aliado ao plano social. O plano social só funciona com uma boa gestão. Só funciona se o país está crescendo. Senão você... Sim, e sim, não esqueça que está aliado também a uma realidade de mundo que não se repetiu mais, né? Uhum. A China crescendo daquele jeito, comprando matéria-prima do Brasil que nem uma loucura. Então foi uma enxurrada de dinheiro, uhum, que faz parte daquela lua com a qual o Lula nasceu com a bunda virada, né? Uhum. Ele tem uma sorte tremenda. Isso aconteceu durante o primeiro mandato, boa parte do segundo. Quando acabou a injeção de dinheiro, entrou a Dilma, e aí sim, aí você pegou o pior dos mundos, né? Que, uhum, era uma... O dinheiro não entra mais como entrava, a gestão é incompetente, não há uma equipe em volta, e quando você tem gente que pensa ali, essa gente é podada pela própria presidente, com aquela história da gerentona, né? Uhum. Até descambar no que aconteceu agora, no começo do segundo mandato dela, é que há uma quebra de credibilidade. E essa crise que nós estamos vivendo agora é exatamente isso, cara. Não se acredita mais que esses que estão aí sejam capazes de qualquer solução que não embuta dentro dela um nó, uma rasteira, um jeitinho, uma sacanagem, cara. Acabou, não dá mais. Até o Levi, cara, os caras trouxeram o Levi de dentro de um banco, uhum, botam o cara lá, o cara é questionado pela ala mais... carnívora do PT, porque era um cara neoliberal que ia entrar lá para fazer a política que o Aécio dizia que ia fazer, e hoje está todo mundo detonando o Levi, cara. Até a própria, a direita inteira quer a caveira do Levi, a esquerda não admite o Levi. Cara, olha o nível que nós chegamos, quer dizer, acha que alguém vai conseguir dar jeito numa situação como essa? Então o que nós precisamos é o seguinte, cara, para, vamos fazer um reboot, dá um control alt del aí e vamos começar de novo, né? Eu acho que é justamente o momento para a gente ter uma terceira via, talvez. Só que eu acho que isso é um grande problema também. Eu acho que a gente só vai ter uma mudança efetiva na política do Brasil, e esse eu acho que é o maior mérito do seu livro, quando a gente tiver um envolvimento da população na política. Matou a charada, cara. Não há outra forma a não ser a população. E no livro eu comento em alguns momentos dizendo o seguinte, cara, o problema começa no teu quarteirão, cara. Não adianta, se você não tá nem aí pra essa... Se você elegeu um palhaço de rua como vereador, porque ele é engraçado e porque ele vai fazer sacanagem e porque é teu voto de protesto, você deu início ao processo que vai terminar com o presidente da república, que é uma merda, cara. Uhum. É? Por quê? Porque começa lá, quer ter uma escolinha. Se nós estamos discutindo aqui, lá em cima, o poder ao presidente da República, imagina se você descer isso a nível dos quase 6 mil municípios brasileiros, das câmaras de vereadores que tem em cada cidade, que a gente não cobra, a gente bota o cara lá, não quer saber quem é. Esses caras, nasce ali, ali é que ele é o ninho da serpente, cara, né? Uhum. Esse cara nasce errado, começa a meter a mão ali, é um incompetente como vereador, vai ser um incompetente ladrão como deputado federal, depois como estadual, depois como senador e quem sabe um dia como presidente da república, né? Uhum. Então, se a gente não cuidar disso na base, e aí é exatamente isso, cara, é o envolvimento de cada um da população brasileira nesse processo, né? Uhum. Se a gente não se envolver, não adianta, bicho, esses caras vão pintar e bordar do jeito que manipulam. E olha, eu acho que jamais, nunca seremos capazes de ter alguém no governo que seja, que não tenha que botar o pé na lama, que não tenha que fazer negociação, que não tenha que fazer negociata. Sempre vai ser assim, porque isso faz parte da natureza do ser humano. Não é possível você conseguir sem fazer essa... A questão toda é o seguinte, cara, até onde eu posso conceder? Uhum. Né? Até que altura do meu corpo eu deixo chegar a lama, né? Uhum. Até onde eu posso aceitar alguma coisa que vai contra meus valores, contra meus princípios, né? Uhum. Então, esse equilíbrio é o equilíbrio que a gente devia estar discutindo aqui agora, mas que para chegar nessa discussão, cara, a gente tem que passar por um processo muito grande de depuração cultural, ética e de qualidade e de gestão no Brasil. Olha, cara, vai levar uma geração no mínimo, viu? Tá. Aí agora uma... Isso assim que talvez seja uma crítica que eu tenho ao livro, que tem a ver com... Você usa como elemento de estilo, até para dar um certo ritmo do livro, às vezes alguns argumentos, um posicionamento meio até um pouco cínico, fazendo chacota de quem pensa com um pensamento mais aliado à esquerda. Sim. Você não acha que isso acaba gerando um pouco de ruído justamente dentro dessa coisa que você fala de dois Brasis não formam um? Eu acho que provavelmente, cara. Eu acho que eu tô reagindo, né? Eu uso muito de ironia. Uhum. Uso muita ironia. Isso faz parte do meu jeitão de ser, né? Eu tenho muita ironia nos meus textos. E muitas vezes eu tenho gente que entra com os dois pés na parede que não sacou a ironia, né? E veio, uhum, e veio pra cima de mim. Isso eu tenho demais no texto, né? Mas quando eu paro para pensar, eu falo, cara, eu tô reagindo, bicho, eu fui massacrado, eu fui atacado, eu fui tratado como idiota durante anos, uhum, por essa mesma turma que eu tô agora ironizando, cara, e isso faz parte, o humor é assim que ele funciona, né? Não, não se esqueça o seguinte, a minha raiz é como cartunista, cara, eu venho do, do cartoon, na verdade eu sou um cartunista, a minha visão do mundo é a visão do cartunista, eu no fundo, mesmo diante de uma situação muito... muito clara, eu estou fazendo um cartoon mental, né? Uhum. A minha palestra é um cartoon, o meu texto é um grande cartoon, ele só não está feito com um nanquim num papel, mas a estrutura é a estrutura do cartoon. E o cartoon é, acima de tudo, o uso do humor. E o humor é isso, cara. O humor é você incomodar e provocar as pessoas. Uhum. Deixa eu te dar uma dica interessante para você ver que legal que é isso aqui, ó. Eu, no começo do ano passado, em 2014, eu comecei em 2014, eu entrei no ano... Eu tinha 12 mil curtidores na minha página do Facebook. 12 mil. Uhum. Hoje, um ano e 9 meses depois, eu tô com 107 mil curtidores no meu Facebook, né? Uhum. Você fala, como é que você sai de 12 para 107 mil em um ano e 9 meses, cara? Você comprou isso tudo? Eu falo, não, eu não comprei. Sabe o que é que eu fiz? Eu, no começo de 2014, eu falei, bom, eu vou agora... Eu tinha gente montando para mim a página, né? Uhum. E tratando aquilo sempre, ah, eu vou, aquela história do palestrante, que eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou parar com essa história, eu vou entrar no Facebook agora com a minha cara, e eu vou assumir as minhas posturas, os meus quereres, as coisas que eu gosto e não gosto, e eu vou dizer claramente no meu Facebook aquilo que eu gosto, o que eu não gosto, aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero. No momento em que eu assumi essa persona, e isso se cristalizou na eleição, quando eu na eleição, eu coloquei os posts que eu coloco no começo do livro aqui, onde eu me posicionei claramente em setembro do ano passado sobre quem eu ia votar. Uhum. Cara, o Facebook explodiu de gente que veio para ele, não só pessoas que vieram porque simpatizavam com a minha opinião. Muita gente que não simpatizava com essa opinião veio também porque olhou e falou, pô, tem um cara que desceu do muro, bicho. Uhum. Esse cara não tá em cima do muro, ele tá dizendo claramente quem ele é, e está colocando um tipo de argumentação aqui que talvez sirva para até para eu me exercitar o meu contra-argumento, né? Uhum. E a raiz do meu trabalho todinho, do Portal Café Brasil, o podcast Café Brasil, meu trabalho como palestrante, é assim desde 2001, cara. Eu botei uma cabeça lá o seguinte, olha, eu sou um provocador, eu quero distribuir as minhas iscas intelectuais provocando as pessoas, eu não suporto ter a indiferença, ou você vai amar ou você vai odiar, né? Mas se você odiar e for raivosamente redigir um texto para contra-atacar meus argumentos, eu consegui aquilo que eu queria, que era obrigar você a pensar. Então a base do meu trabalho é exatamente, eu quero que você pense, não precisa vir junto comigo, não precisa me seguir, não precisa ser amiguinho, não precisa concordar comigo, pode discordar numa boa, desde que você mantenha a educação, né? Eu não tenho problema nenhum, cara, mas pensa para fazer o que você tá fazendo, né? Então o fato de eu continuar dando essas pegadas, e eu faço isso com uma sacanagem mesmo, eu quero ver os caras ficarem puto da vida, né? Faz parte desse projeto de provocar, e ao dar essa estilingada, essa provocação, fazer com que as pessoas se mexam, né? E quando você cria essa posição mais polêmica e tudo mais, cara, aí você começa a tirar as pessoas da pasmaceira, né? Porque o cara fica muito puto, ou ele fica muito agradecido, e aí ele não tá na pasmaceira, né? Então... você vai ver, e se você tem uma posição mais à esquerda que a minha, você eventualmente ao longo do livro vai se sentir picado, né, em alguns momentos, mas isso foi absolutamente intencional e eu sabia o que eu tava fazendo ali, né? Entendi. Bom, a gente tá agora se encaminhando pro final do podcast, você queria deixar alguma última mensagem? Olha, cara, eu acho que nós estamos vivendo num momento interessantíssimo no Brasil, sabe? É uma coisa assim, nós estamos assistindo uma história acontecer de um jeito que a gente não via há muito tempo, né? Eu vivi e eu passei, no livro eu conto isso, eu passei por vários momentos da história. Eu estava com 20 anos na rua em São Paulo em 1977, correndo do Erasmo Dias e tomando bomba da polícia. Eu estava depois contra o Collor, eu estava nas diretas já, eu estou agora de novo ali. E eu, em cada uma delas, eu tô vendo um país de um jeito diferente, né? Eu tô vendo um Brasil diferente indo às ruas. Me preocupa um pouco não tá vendo a garotada, porque por mais que a gente veja um monte de gente na rua, eu não vejo a molecada em peso, né? Como a gente via antigamente. Eu não sei se isso é um sinal de que tá todo mundo, essa molecada tá desgastada com esse ambiente. E, bicho, eu não quero saber dessa coisa toda, eu quero jogar meu game, eu quero cuidar da minha vida, eu não quero saber desse rolo todo, mas eu acho que esse momento que nós estamos vivendo é um momento mágico, sabe, de assistir o crescimento da internet, isso que nós estamos fazendo aqui, cara, isso aqui é fantástico, bicho, dois caras conversando, gravando, você vai apertar um botão daqui a pouco, esse treco vai ser publicado, e sei lá, 5 mil, 6 mil, 7 mil pessoas vão ouvir. A produção do Paulo, que é um cara absolutamente independente, cara. Quando que você conseguia fazer isso há 10, 15 anos atrás, né? Isso é maravilhoso, bicho. Faz parte desse caldeirão cultural que nós estamos vivendo agora. Então, para mim é um privilégio eu estar assistindo isso tudo agora. Lamento, de certa forma, não ter nascido, não ser mais novo, né, para poder ver o que vai acontecer lá na frente, mas, de certa forma, o fato de eu ter a idade que eu tenho hoje aqui me permitiu assistir de camarote tudo o que aconteceu no Brasil nesse tempo todo. Então, eu tenho consigo enxergar a história, as consequências de uma história que eu vivi acontecendo agora, né? Então, o recado que eu deixo para todo mundo é o seguinte, cara, aproveitem esse momento aqui para não ficar só no mimimi, sabe? Para buscar essas fontes de informação que sejam especialmente aquelas diferentes das que você tem no seu dia a dia, né? De gente que pensa um pouco diferente, e bota na cabeça o seguinte, cara, nem todo mundo é idiota, cara, nem todo mundo é bandido. Muita gente que tá aí pensando exatamente o oposto do que você pensa, no final quer exatamente o mesmo que você, cara. Eu quero um Brasil justo e quero o direito. Não sou um sujeito burro, eu acho que eu sou um sujeito razoavelmente inteligente, portanto, talvez as escolhas que eu tenha feito tenham alguma coisa de interessante a seguir ali, né? Talvez eu não seja o quadrúpede completo que as pessoas que pensam diferente acham que eu sou. E a gente talvez aprenda um pouco com isso, né? E a recíproca é verdadeira, né? Quer dizer, do meu ponto de vista, para aqueles que são os que pensam diferente, é exatamente assim. Leiam lá sobre a arte de comer picanha. Sobre fascismo e a arte de comer picanha. É o tal do momento do livro aqui que eu recomendo que as pessoas leiam, porque eu falo exatamente isso que eu comentei agora. Ah, legal. E olha, então, dentro disso que você está falando, eu também recomendo o podcast Mamilos, que ele justamente busca ter essa desconstrução. Nem sempre eles conseguem, é verdade. Às vezes eles ficam com a postura muito mais à esquerda, mas em muitos momentos eles conseguem trazer alguém com uma postura mais à direita, e você vê que não se tratam de idiotas, de pessoas radicais, não. Eu tenho uma visão de mundo diferente de você, e o nosso diálogo faz todo mundo evoluir. Quando você vê outra pessoa como um ser humano e você para escutar, mesmo que você discorde da pessoa, você evolui. E a pessoa também, né? É assim que funciona a dialética, né? Pelo conflito de ideias. Sim, principalmente se a discussão for educada, cara, sabe? Se eu respeitar o meu interlocutor, todo mundo sai ganhando com isso, cara. Mesmo que a gente chegue no final e não tenha um acordo, eu não te convenci, você não me convenceu, mas a gente conseguiu bater um papo, fazer uma discussão educada, cara, isso é bom para todo mundo. E é exatamente o que está faltando hoje em dia. Cara. Você entra na mídia social, a educação saiu pela porta do fundo e não tem mais como fazer, né? É isso. Então, eu acho que é isso que nós temos que aproveitar, cara. Tirar proveito de quem pensa diferente e crescer com isso. Tá certo. Bom, Luciano, quer deixar algum contato aqui para o pessoal? Olha, eu convido todo mundo aí ao Portal Café Brasil, né? O www.portalcafebrasil.com.br. Ali está o podcast Café Brasil, tem os livros, eu tenho vários convidados ali que estão escrevendo sobre vários assuntos, tem um monte de conteúdo lá sendo distribuído com essa intenção realmente de tirar as pessoas da pasmaceira, né? E pelo que a gente tem visto aí de retorno, tem dado muito certo, tem sido muito legal, então eu convido todo mundo que visite e goste ou não, né, que participe com a gente aí dessa construção desse país aqui. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. É muito legal a gente estar participando do lançamento desse livro. Muito obrigado, Luciano, e até a próxima. Um abraço a todos. Ai, meu coração, que não entende o compasso do meu pensamento. O pensamento se protege e o coração se entrega inteiro sem razão. Se o pensamento foge dela, o coração a busca aflito, e o corpo todo sai tremendo, massacrado e ferido do conflito. E aí, curtiu, hein? O Caixa de Histórias é uma experiência muito legal. Convido você a conhecer acessando o www.iradex.net, que é outro conceito muito legal. O Iradex é o agregador de podcasts da Ripa, uma rede de podcasts independentes que atualmente tem os Sete Reinos do Game of Thrones, o Sem Fim, o PH Santos Show, o Caixa de Histórias e o próprio Iradex Podcast, onde o mestre PH Santos e seus cavaleiros Jedi reinam. Conheça www.iradex.net. O compasso do meu pensamento. E assim então, ao som de Conflito, de Climério e Petrúcio Maia, com Raimundo Fagner, lá de 1976, que vamos saindo de Mansinho. Com o conciliador Lala Moreira na técnica, a conflituosa Cissa Camargo na produção e eu, este gentleman do contraditório, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco a Tamires Marques, o Paulo Carvalho do Caixa de Histórias e Raimundo Fagner. O Café Brasil só chega até você porque a Pellegrino resolveu investir nele. A Pellegrino, além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também distribui conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais em sua página em facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Conheça e se delicie. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 967 89 8114. E se você está fora do país, é o 5511-967-89-8114. E também estamos no Viber com o grupo Podcast Café Brasil. E se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil e quer contribuir, vai lá, cara. Entre no podcastcafebrasil.com.br e clique no link Contribua e faça parte da Confraria Café Brasil. Tá recebendo uns negócios legais quem participa, meu. E pra terminar, Flor Bela espanca. A vida é sempre a mesma para todos. Rede de ilusões e desenganos. O quadro é único. A moldura é que é diferente.